todo olho então contemplará o encontro sem igual. Quando ao céu enfim eu subirei em glória triunfal, e dos meus olhos toda lágrima em louvor e adoração, num só atributo. Sua glória vem.